Mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vou chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um. Um esquema se é com ela. E vai levar pra cama e pula fora. Passa a minha no fim dessa história. Nós dois na cama. Pedaço de amor.